Lira e a do meu colega André Alves. Na produção, Bernardo Zamperetti, Guilherme Porto, Júlio Desordi, Lucas Delgado, Marina Fortes, Rodrigo Thiel, Victor Carlotto e William Boécio. Contamos também com os novos membros da equipe do Radar Esportivo, Vanessa Oliveira, Vinícius Santos e Wagner Freitas, mais uma vez agradecendo aí aos novos colegas. A edição do programa de hoje foi de Eduardo Simeone. E a técnica foi dele, Renato Molina. O Radar Esportivo tem a orientação do diretor de programação da Rádio Universidade, Milton Oliveira. Siga-nos no endereço twitter.com/radaresportivo ou mande um e-mail para radaresportivoufsm@gmail.com. E não se esqueça, na quarta-feira, a partir das 5h05 da tarde, você confere o Radar na Rodada via frequência 800 AM da Rádio Universidade, com futebol e música boa, não perca. O Radar Esportivo volta no próximo sábado. Até lá. Tchau. A Rádio Universidade captou as ondas do esporte. Radar Esportivo, um trabalho de equipe feito para você. Radar Esportivo volta no próximo sábado, às 11h05 da manhã. Até lá. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13h03. Você sabia que se a criança ou jovem percebe que está aprendendo, ele se sente muito mais estimulado a ir para a escola para continuar aprendendo sempre mais? Por isso, é fundamental o acompanhamento de perto pelos pais e professores. Se você perceber que seu filho está com dificuldade para aprender, converse com os professores dele para, juntos, buscarem soluções e mantê-lo motivado. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sosa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú. De la tierra americana voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. Alô, amigos da Rádio Universidade, dando sequência às transmissões de festivais nativistas aqui nos 800 AM. Nosso destino desta feita é a cidade de São Cepé. Décimo terceiro, a parte do Sinuelo da Canção Nativa. Dias 25, 26 e 27 de abril, a partir das 20h30, direto do Ginásio de Esportes Neri Bueno Lopes, em São Cepé, onde músicos, poetas e compositores estarão nos emprestando sua arte. Rádio Universidade, pelos palcos do Rio Grande, a rádio que toca cultura. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, tá começando mais um Santa Demo. Agora é 1h06, hoje dia 12 de abril. Aqui na mesa comigo o Léo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Universidade e do Santa Demo, por que não dizer? Nesse dia tá meio nublado, meio ensolarado, tá um dia fresquinho. Um dia fresquinho, um dia meio nada a ver também. Um dia nada a ver. Nossa trilha tá linda. Bom, as nossas redes sociais é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo. E também vocês podem conferir o nosso blog, o www.ufsm.br/santademo. Cheque o nosso blog, que ele tá lindo demais, ele tá super renovado. E tá também, se aperfeiçoando, né? E também, para quem quiser mandar material, mandar sugestão, mandar qualquer coisa que possa nos auxiliar, mandem pelo e-mail, santademo800am@gmail.com. E hoje, como vocês podem estar ouvindo, né, é a Tropicália que é a nossa trilha, o querido Pão e o Circo, do Gilberto Gil e do Caetano Veloso. O Tropicália, ou Panis et Circense, foi um álbum precursor do movimento cultural tropicalismo, né? Esse movimento vanguardista teve suas primeiras exposições em 67, com a apresentação de Gilberto Gil e Caetano Veloso no segundo festival cultural promovido pela Rede Record. E também vamos pensar que esse foi o primeiro álbum que marcou o tropicalismo como sendo não mais do que um coletivo de artistas, um movimento político do Brasil em plena face da ditadura militar também. Não, e ele misturou cultura brasileira e cultura estrangeira também, né, como rock and roll. Eles pegaram muitos elementos e influências que eles tinham, né, de outros movimentos que eram estrangeiros. E realmente, quem participou desse movimento sofreu muito, né? Sim. Tanto fisicamente quanto verbalmente. As músicas foram censuradas, Gilberto Gil, Caetano Veloso foram exilados também. Sim. Então foram vários tipos de agressão. Sim, só reunindo os músicos, digamos assim, mais sofisticados em termos de rebeldia na música brasileira. Tanto é que eles fizeram um Panis et Circense 2 nos anos 80. Só que não teve tanta repercussão quanto teve este, claro. Panis et Circense. Foi bem polêmico. Bom, e hoje o nosso quadro Profundezas, o álbum Tropicália, o Panis et Circense, é o tema desse quadro. O tema das profundezas. Resgatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. E quem fez uma certa reportagem sobre o Panis et Circenses, ou Tropicália, como melhor dito, é a nossa querida Laís Batiste, também integrante da TV Campus, que deu uma contextualizada sobre como foi o Panis et Circenses em seu contexto histórico. Então, roda aí, Molina! Pela primeira vez na história, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, incluiu um disco como leitura obrigatória do vestibular. O Tropicália, ou Panis et Circenses, é um disco que marcou o movimento musical e destacou alguns artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes e outros no final, na década de 60. Na segunda-feira, dia 31 de março, a URGS divulgou a lista de leituras obrigatórias para o vestibular. E, para a surpresa de muitos, uma obra sonora estava inclusa. Não é difícil entender por que o disco foi escolhido. As letras representam uma visão do que era o Brasil em 1968, em termos de arte, cotidiano e perspectivas. Considerado um manifesto do coletivo de artistas, ficou em segundo lugar na lista dos 100 maiores discos da música brasileira, feita pela Rolling Stone Brasil. As letras e os arranjos dão suporte às cenas urbanas retratadas no disco. O assassinato em Panis et Circenses. A industrialização e a falsidade de mercado de consumo em parque industrial. Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. As maravilhas e contradições brasileiras de geleia geral. Nove, a tristeza é teu porto seguro, minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o samba é mais puro, tumbadora na selva selvagem, pindorama, país do futuro. Tudo isso ainda permanece. O trunfo de Caetano e Gil foi documentá-las em um momento que o Brasil solidificava a urbanização das cidades e sua consequência em um país subdesenvolvido. Um camponho, a sua amada, minha idolatrada. Há ainda o resgate de Coração Materno, música lançada em 1950 por Vicente Celestino. A letra de Coração Materno fala de um camponês que arranca o coração da própria mãe. Causes mulher, provar, quero eu que te quero, venero teus olhos, teu porte, teu ser. Mas diga. O Tropicália tem tudo para ser um disco lembrado. A mistura de música e educação sempre tiveram muito em comum. E é bom saber que será estudado, analisado e dissecado por uma parte da nova geração que talvez não tenha tomado contato com ele. E que os discos sejam vistos como uma nova forma de aprendizado. Macumba, iê, iê. Bate macumba. Oh, oh, oh, oh. Oh, bate macumba, iê, iê. Bate macumba, opa. Lindo. Bom, a gente acabou de ouvir a reportagem feita pela nossa querida Laís, né, sobre o álbum Tropicália. E ela ressaltou ele ter entrado nas leituras obrigatórias do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2015. Isso é realmente importante para a gente conhecer cada vez mais cedo a nossa cultura, né? Foi uma atitude bem louvável da URGS ter essa inovação dessa comissão do vestibular, querer inovar para a gente querer entender um contexto histórico do nosso Brasil, que eu acho bem louvável e, por não dizer, com perdão da palavra, foda. Foda mesmo eles terem feito isso, URGS. Agora, depois dessa reportagem, como diria, bem no final do Batman Kumba, linda, da Laís, nós vamos então para o quadro Garagem. Então, pode tocar aí, Molina. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! garagem do inferno! O nosso garagem deu... Nosso garagem de hoje é com a Sound Bullet, né, uma banda formada no Rio de Janeiro, em 2009. É uma entrevista feita que a nossa querida Laísa que fez. Uma excelente, minha excelentíssima Laísa, que fez essa entrevista com os guris da Sound Bullet. Show de bola eles também, super simpáticos com a gente. E quando eu... Uma particularidade também, quando eu ouvi a banda... Eu disse pra Laísa que eles se pareciam muito com o Pavement, uma banda dos anos 90, dos Estados Unidos. Aí ela comentou isso pra banda, eles não sabiam dessa banda. Aí depois, quando eles começaram a ouvir, depois eles falaram pra Laísa assim, bah, que show de bola nessa banda. Vocês sabem, pegaram muito bem a influência nossa. Que eu gosto disso também, eu gosto dessa interação de bandas assim, não ter medo de falar assim, ah, tu se parece com isso, tu se parece com aquilo, mas não sendo, mas não ofendendo, tipo, ah, tu se parece com Milli Vanilli ou sei lá, outra banda. Bom, e essa banda tem como formação os guitarristas Tom e Guilherme, que são membros fundadores da banda, e no baixo o Fred e na bateria o Pedro. Então vamos chamar aí a entrevista que a Laísa fez com essa banda, Sound Bullet. Então, toca aí, mano. Fazendo uma perguntinha leve, como é que surgiu a banda? A banda surgiu em 2009 com o Guilherme e com o Tom, né, que são nosso vocalista e guitarrista. Eles já tinham tido outras bandas, eram uns amigos de escola de música, e eles decidiram tentar mais uma vez. O Guilherme me chamou para tocar baixo, a gente foi ensaiar, teve uma química boa, tocou algumas músicas legais. A gente ficou procurando um baterista fixo, teve alguns durante o caminho, até que a gente achou o Pedro, que fazia uma aula comigo numa outra escola de música, e ele foi ensaiar com a gente, tocou várias músicas bacanas, e aí a gente fechou a banda, em 2009 mesmo. E vocês têm um EP agora, quando vocês começaram a fazer um trabalho autoral? Trabalho autoral a gente faz desde 2009 mesmo, a gente começou já fazendo isso. Porque acho que estava todo mundo meio cansado de tocar a coisa dos outros. Por exemplo, eu detesto fazer isso. Desde então a gente foi compondo, a gente chegou a lançar uma demo uns anos atrás com só músicas próprias e a gente está sempre compondo coisa nova. Até esse EP do ano passado. E podia explicar a razão do nome, que eu vi que na página de vocês ele tem um significado especial. Do nome do EP? Ninguém Está Sozinho, né? Ninguém Está Sozinho é uma parte de Ser Só Um, que é uma das nossas músicas. Ela é meio que um protesto contra a individualidade. Na verdade, o Guilherme, que ele sabe explicar melhor, mas é um protesto contra a individualidade, querendo dizer que que a gente vive em sociedade, a gente nunca está completamente sozinho. E então, Ninguém Está Sozinho é uma parte, é um verso de Ser Só Um, e exprime bem o sentimento que a gente trouxe nesse CD, sentimento de viver em sociedade, de não viver sozinho, esse tipo de coisa. Não sei se você se considera uma banda de indie rock, assim, ou se o gênero acabou sendo indicado pra vocês, mas como é que seria produzir indie rock, ainda mais em português, né? Cara, a gente se considera assim, a gente se considera uma banda de indie rock. É meio clichê, né, falar que a gente é uma banda de indie rock com alguma diferença, mas é basicamente isso. A gente curte outros estilos. Eu particularmente gosto muito de post-rock e de math rock. E sempre trago alguma coisa pra gente fazer junto, pra gente agregar. Fazer indie rock em português acho que é normal. Acho que já tiveram muitas bandas que fizeram. A gente curte algumas. O R-Sigma, tem o Medula, que pode-se dizer que toca indie rock. Tem até o Los Hermanos, apesar de não ser muito fã, pode-se dizer que eles são um pouco indie rock também, misturado com samba, mas indie rock. Eu acho que não tem mais tanta dificuldade, assim. Não sei como é que é no sul, né, também. Tu citou algumas bandas também, que tu tem uma referência de post-rock. Que referências a banda tem, assim, ao todo, os integrantes têm? Eu, como eu falei, eu tenho essa referência de post-rock, math-rock. Eu ainda ouço bastante, mas eu vim da área do metal, ouvia muito prog. O nosso vocalista, ele gosta de algumas coisas mais pop, do nosso guitarrista de um rock anos 90, nosso baterista gosta de um new metal. Acho que são quatro bandas que definem bem a gente, que são Arctic Monkeys, o Incubus, o Muse, Queens of the Stone Age. Elas comportam bem o que a gente em comum gosta muito, entendeu? E eu vi que vocês participaram de alguns festivais, como é que foi isso pra banda? já tem até um tempo, né? A gente participou em 2010, em 2011, 2012. A gente tocou no GBOB em 2010, chegando até a final do Rio, que a gente acabou ficando empatado com todo mundo e perdendo o desempate. É um festival global de bandas que tem todo ano e a final é sempre num país diferente. Não tá tendo mais no Brasil, porque eu acho que faliu a companhia que fazia. A gente participou do Nova Música Brasileira, que é um festival patrocinado pela Oi, que acho que no momento não existe mais também. Foi bem legal, a gente também chegou na final e acabou ficando em segundo lugar. Muita gente bacana, a gente teve até um trecho de música tocado na Oi FM. E a gente participou das seletivas do MADA, que são aquela, que é aquele festival que tem lá no, se eu não me engano, no Rio Grande do Norte. Também a gente chegou um pouco mais longe. É sempre muito importante tocar nesses lugares e mostrar o trabalho pra gente que talvez não fosse num show nosso, né? E linkando, assim, com os shows de vocês, pra uma banda de indie rock, o público não pede muitos covers, tributos, essas coisas? Como eu falei, a gente não curte muito, né, tocar cover. Não é muito a nossa parada. Eu acho que as pessoas até esperam alguns covers específicos que a gente toca. A gente já fez algumas versões de Feeling Good, uma versão mais próxima do Muse, claro. Já fiz algumas versões de Strokes, Arctic Monkeys ao vivo. Mas desde que a gente lançou o CD, a gente... Não é nem questão de evitar, mas a gente prioriza o nosso trabalho autoral. As pessoas, acho que vão no nosso show, não se importam muito com isso. Até porque eu acho que elas vão para ver o nosso show, as nossas músicas próprias, que elas não teriam a oportunidade de ver outra banda tocando a gente. Vocês têm passado por alguma dificuldade para ter acesso às mídias e tal? Sou basicamente eu que corro atrás, nossa divisão de trabalho na banda me deixou com essa parte. Eu corro bastante atrás, sim, vou atrás de tudo que é possível para a gente. Na verdade, a gente enfrenta o problema que toda banda nova enfrenta. A gente não tem contato, não tem muito contato com pessoas importantes. E então a gente sofre um pouco para conseguir o primeiro passo. Mas a gente conseguiu coisas boas. Às vezes a gente consegue algum amigo que indica alguém para a gente mandar nosso material, como o pessoal do Tenho Mais Discos, pessoal do Amplificador, que é um blog do Globo, ou o Rock and Beat. Sempre dá pra conseguir, mas é óbvio que a gente esbarra, né? Porque nem sempre as pessoas são receptivas, como vocês foram, e ouvem o nosso trabalho, né? Muitas vezes fica um e-mail abandonado lá com o nosso material. Eu vi também, acompanhando a página de vocês, que vocês têm sido tocados bastante na Argentina, na América Latina como um todo, assim. Uhum. Foi indicação de vocês, procura de vocês? Basicamente procura nossa mesmo. Tem alguns movimentos na América Latina que são bem bacanas, tipo o Movimento Del Ruido, que é um tipo de movimento de bandas da América Latina e da parte ibérica da Europa, que tenta conectar as bandas com meios de comunicação independentes, às vezes até alguns meios maiores. E eu fui atrás, através disso, para conseguir. Fato engraçado que eu não falo uma palavra de espanhol, né? É tudo muito Google Tradutor. E estamos tendo uma boa recepção lá fora, ainda bem, né? Até achei engraçado, vocês estão tendo mais citações internacionais do que nacionais. Isso é bem curioso, eu também estava reparando nisso. Nós temos, pelo menos parece nas mídias um pouco maiores, do Independente, a gente tem mais abertura quando vai procurar alguma coisa no Chile ou na Argentina. No Brasil, muitas vezes, acontece isso que eu te disse, de nosso meio ficar abandonado. No Chile, as pessoas são super receptivas, sempre respondem e tentam sempre publicar. E tu acha que o estilo de vocês promove um pouquinho mais de aceitação e de entrada, né, nessas mídias? Eu não sei bem. Talvez a nossa cara pop e as melodias fáceis ajudem a gente a conseguir captar essa mídia, principalmente estrangeira. Afinal, que a gente canta em português, né? Não são muitos países no mundo que falam português. Mas dá para entender. Se você fala espanhol, você consegue entender que aceitar perdão é aceitar perdão, é medo, é miedo. Dá para você sacar. Assim como eu gosto de bandas argentinas e eu entendo o que eles estão falando, eles também podem entender a gente. E eu acho que é importante, né? Porque é engraçado, não tem esse intercâmbio entre Brasil e América Latina, musicalmente falando. Fugindo um pouquinho do, do assunto, eu queria saber se a banda de vocês está produzindo alguma coisa nova, se vocês têm projetos futuros, já estão encaminhando alguma coisa? Temos sim. A gente está fazendo um live, a gente deve lançar ainda esse meio de ano, um live session com a participação de um amigo nosso do Rio Grande do Norte, que é o Leto, que é um artista bem bacana também. E a gente tá buscando outras coisas. O nosso EP físico vai ficar pronto em breve, a gente vai lançar e quem quiser comprar vai poder. E talvez um videoclipe também, é bem possível esse ano rolar. Agora um novo CD aí a gente não sabe ainda, talvez mais um ou dois anos pra frente. Eu queria saber também se os membros têm outros projetos paralelos. Acredito que no momento não, acredito que... Óbvio que eu acho que todo mundo compõe alguma coisa pra si que não se encaixa com a banda, mas no momento oficialmente todo mundo ou trabalha ou estuda ou toca com a banda. E vocês estão com alguma sequência de shows, turnê, alguma coisa? Na verdade, a gente tá tentando arranjar alguns shows fora do Rio, mas ainda tá meio fraco pra gente conseguir ir. Mas quem quiser chamar a gente pra tocar, a gente tá super disposto a ver o que é possível fazer. E, por enquanto a gente também não tem nenhum show marcado aqui, mesmo aqui no Rio. Quando tiver, vai tá tudo lá na página, tudo direitinho. Eu não tenho mais perguntas, agradeço muito ter enviado as coisas pra gente, porque a gente gosta muito de tocar coisas autorais, até a proposta do programa é essa, entende? Dar a voz pra quem, às vezes, não tem mídia, não tem como rolar essas coisas. A gente que agradece, né? Porque é sempre importante pra um artista independente ter um espaço, né? Pra poder atingir novas pessoas, e a gente ficou feliz que vocês gostaram do nosso trabalho. E quem quiser curtir a gente, é só chegar lá no Facebook. Quem vai pra nunca mais voltar? Esquece o que te fez chegar. A gente acabou de ver uma reportagem que a Laísa fez, né, com a banda Sound Bullet, uma banda do Rio, acho que deu pra ver pelo sotaque. É uma banda independente, né? Aqui, o Santa Demo é o espaço pra tocar essas bandas que não estão no mainstream, né? Que são bandas underground. E daí a gente quer muito que mandem material, pode ser pelo... O ideal é pelo nosso e-mail, né? Que daí a gente fica mais organizado. Ou também pelo Facebook, até a nossa página, né? A gente tá... pedindo curtidas, a minha amiga Jé, inclusive, curtiu. Um beijo, Jé. E isso aí. E também lembrar que... Lembrar não. A gente... A Laísa, ela falou com o baixista, o Fred, nessa entrevista. Lembrando que eu gostei muito da entrevista deles. Eu também senti a referência de bandas argentinas no som deles. Tipo Soda Stereo, ou Luiz Alberto Spinetta. Ou também o próprio, nosso próprio aguante, Cheiradão, Charlie Garcia, por que não? Que eles têm, eles conseguiram misturar um pouquinho do rock argentino, aquela suavidade do jazz, mas com aquele peso do pós-rock que o Fred mesmo falou na entrevista. Não, agora que tu falou Soda Stereo, Paralamas, a sua maneira, na real, sim, é do Soda Stereo. Paralamas tem cover também da sua maneira. O The Música Ligeira. Isso, sim. Só que eles fizeram, acho que antes do Capital até, sim. Paralamas, né? Sim. Exatamente. Foi num disco, foi naquele mesmo disco do... Eu me lembro da capa e não lembro do nome. Do Loirinha Bombril, que eles fizeram. Interessante. Então, a gente vai chamar as músicas da Sound Bullet. A primeira música é Aceitar Perdão, né? Depois vem Ser Só Um, Amanhã ou Depois, e a última música é Medo. Então, toca aí, Molina. Quem vai pra nunca mais voltar? Esquece o que te fez chegar. É que a gente esquece, esconde. Aceitar perdão. quis voltar. Esconde o que não quer lembrar. É que a gente esquece, esconde o que não vai voltar. É que a gente esquece, se esconde com medo de aceitar perdão, de aceitar perdão. Só por hoje eu vou deixar você se esconder. Mas amanhã vou te trazer aqui outra vez. É que a gente esquece, se esconde. É que a gente esquece, se esconde. É que a gente esquece, se esconde com medo de aceitar. É que a gente esquece, se esconde. É que a gente esquece, se esconde. É que a gente esquece, se esconde com medo de aceitar perdão. que ser só um não é melhor do que ser eu, você, esse dia chegar, talvez também quisesse assim, talvez fugisse de algo ruim. Me diga se dói saber o que eu estou dizendo. Acaba assim, vai ser só mais um dia ruim. Me diga se dói saber o que eu estou dizendo. Sem ninguém ao seu lado, esse se encontrar. O que faz você sentir? Medo de perder o que te faz sorrir. E o que te faz acreditar? Que nada que eu diga vai te confortar. O que me diverte é discordar. Então, as músicas que tocaram da nossa querida banda entrevistada Sound Bullet foi a última foi Medo, antes a gente tocou Amanhã ou Depois, baita música mesmo. Eu até quase tive um momento de prazer repentino. Antes a gente tocou Ser Só Um, e a primeira música que a gente tocou foi que é a primeira do álbum, a Aceitar Perdão. A gente chamou a Laíssa, né, aqui pra mesa, ela saiu ali do aquário com Molina, pra falar um pouco sobre a banda, né, já que foi ela que fez a reportagem. Olá. Olá a todos. Olá. Olá. Olá. Eu sou a audiência. Oi. Oi, audiência. Bem, o pessoal acompanhou agora a entrevista que eu fiz com o Fred, que é baixista da banda. E eu acho que uma das coisas mais interessantes, assim, que eu comentei com ele foi como a banda tá sendo sentada internacionalmente, assim, América Latina e tal. E ele até se surpreendeu, assim, também ele percebeu que no Brasil a banda não tá aparecendo tanto, sabe? Eu acho, assim, não sei se é curioso, não sei se é revolta, mas como é que uns caras desses que eu acompanhei o CD deles, curti muito o som, não estão sendo mediatizados, não estão tendo público, assim, tão grande como deveriam ter, sabe? Eles deveriam ter muito mais espaço, mesmo que alguns sites já tenham feito isso. E até o pessoal, a gente aqui no Aquário, eu, o Guilherme, o Molina e a Laís, a gente tava comentando que é um som um pouquinho radiofônico também, ele é acessível pra todos. É o primeiro CD deles, mas a qualidade é muito boa mesmo, sabe? E as músicas são... Elas passam uma leveza, mas ao mesmo tempo elas têm aquela coisinha pesada, assim, como o rock. Como, acho que nem o math rock, como o Fred falou. O math rock é aquela coisa bem mais metódica, bem mais nerd, vamos dizer assim, no, na tendência do rock mundial, mas é algo bem mais sofisticado e bem mais pensado, pré-pensado para fazer música. Uhum. Não deixa também de ser, eu sou suspeito de falar, mas eles também têm muito do rock argentino. Senão eu talvez pararia de falar, porque eu ficaria horas e horas falando sobre rock argentino. Outra coisa em relação à banda, assim, que eu gostei, eles me deram uma frase muito boa, assim, que eu não tinha pensado. Quando eu perguntei, tipo, como indie rock, provavelmente a galera perde sons de Muse, Arctic Monkeys, uhum. sabe? Muitas vezes as pessoas não acompanham o som autoral mesmo da banda. Só que ele me comentou uma coisa que eu achei muito legal, assim, tipo, ninguém toca o nosso som, então quem vai ouvir a gente quer ouvir o que a gente toca, Sim. né? Então, não sei, ficou gravado um pouco isso na minha cabeça. E eu desejo tudo de bom pra eles, foram muito gente boa. Eles vieram nos contatar, eles descobriram o Santa Demo em alguma dessas redes da internet. Eles descobriram de alguma forma, assim. De alguma forma, porque a gente não descobre de vez em quando, mas eles descobriram. Dá um dois toques assim no Facebook, o que é isso? Santa Demo, vou ver. Ah! Então, assim, tipo, quem vê o programa, mandem coisas. Eles mandaram, a gente quis tocar, a gente fez entrevista pra ouvir eles também, porque muitas vezes as pessoas, como ele comentou na entrevista, elas deixam um e-mail lá parado, nunca mais respondem. Uhum. E triste isso, porque tem muita gente fazendo coisa boa e não é ouvido, né? Isso aí. Né, Molinão? Ou não é percebido. Molinão também, concordando ali. Mas eu vim aqui também pra falar dos sorteados. Ah, é. Eu não vim tão à toa. não estou dizendo que tenha sido à toa, mas... a gente sorteou agora o CD da Sound Bullet, não, o CD da Saunter. Da Sound Bullet, não, até agora não. A gente gostaria de sortear também. A gente depois vai ver os preços da Alfândega pra pegar umas três cópias do CD e depois a gente sortear. Então, os ganhadores foram dois, né, que são dois CDs que a gente tava sorteando na internet. Os ganhadores foi Lucas Jovaski e Márcia Langaro, que ganharam esses dois CDs. Então entre em contato com a gente pelo Facebook, pela internet, e a gente vamos estar enviando. Então vamos mandar também passo a passo para onde que vão os CDs, assim. Vou passar de da Laísa para a Laísa, e depois que nem aí o da correio. Laís, é. Você pode acompanhar o quanto você, anda. Você pode acompanhar o seu sorteio. Então, acho que é isso, né, pessoal? Tchauzinho a todos. Obrigada, bom programa. Então, os parabéns, né, pro Lucas e pra Márcia. Também, nosso muito obrigado por participar, né, e ter interagido com o programa. Agora a gente vai chamar o Indie Abradas, que é hoje com a banda Lajeadense e Madames do Rock. Então. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal? Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Bom, Madames do Rock é o Endiabradas de hoje. É uma banda que surgiu em 2005 em Lajeado, foi sugestão da Laís, né, que é de lá também. E essa banda tem como formação atual Cláudia Lima nos vocais, Cristina Giongo na bateria e Janice Schmidt no contrabaixo. Nas músicas delas, elas ressaltam a ânsia pelo fim da sociedade patriarcal e também pela maior liberdade das mulheres. Elas foram vencedoras do 4º Festival de Bandas da Univates em 2006. E além dos prêmios em dinheiro e divulgação nas rádios e jornais, as Madames também abriram o show do Cidadão Ken na Expo Vale 2006 também. Esse festival, até estava comentando com a Laís, acho que infelizmente não existe mais, eu não achei informação sobre ele. Acho que foi até a sétima edição só. Sim. E daí esse festival, a partir da terceira edição, ele gravava CDs com as bandas que participavam. E daí o interessante é tu ter um CD com teu produto, né, para lançar, ser lançado talvez no mercado musical e é reconhecido por uma instituição, porque ele dava, ele, era um CD do festival com todas as bandas que participavam, né? E porque não é uma compilação, né, dessas bandas que tocaram no show, pra tu não esquecer assim, vai, eu fui no show, eu vou ouvir de novo isso. E porque não tem aqui no FSM, né? É, pois é, né? Tá, fica essa crítica. Exatamente. Bom, as Madames estão na ativa ainda, mas estão fazendo poucos shows, né? Agora, em março, elas fizeram um acústico no Pratas da Casa Acústico, abrindo temporada, que foi em Lajeado, e foi num show em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e também a ex-integrante Aline, que infelizmente faleceu num acidente. Quanto ao som das Madames, pra mim ela lembrou muito o rock nos 80, assim, com umas guitarras... brasileiro, né? Rock nacional. Com umas guitarras não tão agressivas assim quanto as letras, que são bem pontuais e críticas em termos de questões de padrões de estética, da mídia, de gênero, consumismo, sexualidade. E como na crítica que elas fazem na música de preferência, que elas falam assim, com dinheiro sou perfeita, sou direita sem engano, que é obviamente uma ironia, né? Que massa isso. Então... Com dinheiro sou direita, cara. Bom, pelo menos assim. É muito irônico, né? Já dá pra ver que pelo menos as bandas que a gente toca aqui, elas têm sempre um tom crítico. E sempre a gente vai ter um tom crítico pra fazer isso sempre na UFSM. Alô, Burman. Exatamente. Bom, então vamos curtir esse som aí. Vamos chamar agora. Toca aí, Molina. Nessa Fale bem, fale mal, desde que fale de mim. Então nós ouvimos essas madames do rock, muito bom o som delas, meu. Tá muito legal, né? Tá de parabéns na cidade da Laís. Lajeado. Lajeado representando no rock. No rock de tiozinho, de tiazinha. É isso aí. Não aquela tiazinha, mas enfim. Vocês ouviram Doidivanas, um linguajar meio que de Gonzaguinha, que eu tinha falado lá no aquário. Vocês ouviram também a segunda música, Madames do Rock, que é o próprio nome da banda, e vocês ouviram a primeira música De Preferência, que eu e a Carol a gente estava comentando que tem aquela tem aquela sensação de uma música dos anos 80, tipo do Cazuza. Cazuza, achei muito, né? Exatamente. E o MySpace delas é myspace.com/madames do rock. Só tem essas três músicas, né? Eu acho que então elas não tem disco e tal. Mas é um som tribom, né? Pelo menos fiquem ligados nos shows delas, já que elas fazem show, elas abriram poucos elas andam fazendo, porque elas trabalham, né? E além da banda. Então, uma banda massa e de Lajeado. Bom, então agora são 2:06 PM, vocês estão ouvindo o Santa Demo aqui pela Rádio Universidade, então vamos para um pequeno intervalinho e já voltamos. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. O FSM, 14:07. Alô, amigos da Rádio Universidade, dando sequência às transmissões de festivais nativistas aqui nos 800 AM, nosso destino desta feita é a cidade de São Cepé. Décimo terceiro a parte do Sinuelo da Canção Nativa. Dias 25, 26 e 27 de abril, a partir das 20:30, direto do Ginásio de Esportes Neri Bueno Lopes, em São Cepé, onde músicos, poetas e compositores estarão nos emprestando sua arte. Rádio Universidade, pelos palcos do Rio Grande, a rádio que toca cultura. Para ter sucesso na vida, é preciso antes ter sucesso na escola. Isso significa que o aluno precisa se dedicar ao máximo para aprender e concluir os estudos. E para isso, é fundamental também que os pais e mães estimulem o interesse e o prazer dos filhos pelo conhecimento. E que falem também sobre a importância de se valorizar os professores e de serem parceiros no aprendizado diário. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 3:00 PM, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminos, foi el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminos, soy el sol de la mañana. Navegante atrevido salió de palos. Bom, agora voltamos do intervalo, agora são 2:09. E na mesa a gente chamou o Gui e a Andressa. Olá, olá, cheguei, enfim. Já ativa o microfone 3 e o microfone 4, Molina. Tá, editor, o que, que nós temos agora? Agora não. Não, peraí. Primeiro apresentador, acho que vai chamar a vinheta, né? É isso aí, eu acho. É, a gente tá aqui, Andressa, a gente tá aqui porque a gente veio falar do pacto de hoje. Que o tema do nosso pacto de hoje é a censura. Então, toca aí a vinheta, Molina. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu. Venha para o Pacto da Semana. Bom, então agora nós voltamos com o nosso pacto e para quem falar assim, sobre censura aqui está a nossa Andressa e o Gui, nosso editor. Pois é, então a gente, acho que o tema censura veio para a pauta da mesa pelo fato da gente estar trazendo o Tropicália, pelo fato da gente ter passado agora pela primeira semana que se descomemorou os 50 anos do golpe. E nessa descomemoração, uma das coisas mais... Esse aniversário maldito, cinquentenário maldito. Exato. Tem quem diga que tá comemorando a Revolução, né? Vai saber. Não sei desde quando o golpe é Revolução, mas tudo bem. Aí é que tá, eu acho que a censura entra também nesse lado, entendeu? Eu lembro de um professor de história meu falando que ele tinha alunos que... Uma vez ele teve alunos que estudavam no Colégio Militar, eu não tô criticando a instituição do Colégio Militar, obviamente... Mas que a ditadura era ensinada como a Revolução Militar de 64. Sim. Como se tivesse sido um grande marco, um grande ganho para o país. Claro, a gente não vai, também não vou desmerecer que teve alguma coisa positiva, teve, né? Todas as coisas têm seu lado bom e seu lado ruim. Isso é meio esse dualismo que a gente vive. Só que o lado ruim, eu acho que ele se acaba por ser exaltado, né? Muitas vezes, no caso, por exemplo, eles não vão numa instituição de um colégio militar colocar algo que não... que vá rechaçar, né? Ou sujar para os alunos a imagem do militarismo, né? Tanto, e eu acredito nisso, tanto que eu já tive contato com gente que estudou lá, e tanto que o material didático deles é diferenciado, assim, é uma coisa da própria instituição, entendeu? Não é como se outros colégios fossem utilizar esse tipo de material, assim. Exato. Então eu acredito que seja bem nesse ponto mesmo. Uhum. E a censura, ela... Claro, obviamente ela existe até hoje, a gente pode comentar um pouco melhor sobre isso, só que a censura ela é o principal meio pra te manter alguma coisa do jeito que ela tá, pra te não querer que ocorra alguma mudança. É normal as pessoas terem medo de mudar, só que, né, o fato de tu usar a censura pra manter alguma coisa como ela tá é um modo que tu tá realmente mostrando que tem alguma coisa errada no que tá acontecendo, só que tu não quer que isso mude. É a forma mais, talvez seja a forma mais violenta de comodidade, assim, pras pessoas. Exato. E os tipos de censura, assim, tu pode ter uma censura, diremos assim, legal e uma censura... Legal não, uma censura totalmente explícita e uma censura disfarçada, né? E isso eu acho interessante de ressaltar, voltando para a ditadura militar, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, ou até em todos os governos autoritários, porque tu tem Getúlio antes disso, né? Sim. Que tu tem essa censura explícita por diversos modos de agir do governo, por diversas... diremos, entidades governamentais e departamentos que são criados. Tu tem o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Tu tem as leis, né? Tu tem as leis. Tu os tem atos constitucionais. Isso, também. O ato AI-5, que deu plenos poderes ao presidente, que era Castelo Branco na época, e aí teve toda... fechou o Congresso, fechou um monte de coisa. Também teve a DCDP. Ah, que é esse divisa... eu acho que muito genial, legal, né? Assim, eu acho genial o nome. Parece que é zoeira, né? Que é a Divisão de Censura de Diversões Públicas, que era para onde todas as músicas, que era para onde tudo aquilo que era artístico era avaliado, né? Que isso os caras... parece o arroba polícia surpresa do Twitter. De tão zoeira que é, mas era sério, né, cara? E isso é uma das formas mais explícitas de censura, onde tu tem na lei artigos e, enfim, emendas e tudo mais que... viabilizam, e não só viabilizam, mas assim, eles promovem, apoiam e tudo mais a censura. E aí tu vai ter as formas mais implícitas de censura, que tu tem toda a parte da tortura, tu tem toda a parte de repressão e de violência, que implícita até por ali também, né? Porque... ela tem várias instâncias, né? Desde da negação total da liberdade civil, da ocupação dos espaços e também da produção cultural, né? Que é o que a gente está tentando trazer para o programa de hoje. Exato. E interessante de falar da censura, como a Andressa falou, de hoje. A censura hoje em dia, como ela anda de uma maneira mais disfarçada. Eu analiso assim, eu não sou um estudioso, um sociólogo, um antropólogo, cientista social. Exato, eu não sou isso, mas como um mero estudante de comunicação social, tu ainda percebe que, como no Brasil tu tem algumas 12 ou 11 famílias que comandam a comunicação, né? Obviamente tu vai pegar um jornalzinho do interior, ele é ligado a uma família. E se não uma família do interior, uma família que é ligada a uma grande corporação nacional, obviamente tu vai ter uma censura, tu vai ter uma censura de conteúdo, né? Claro, a gente vai entrar naquela dualismo do jornalismo, por exemplo. O próprio recorte, a própria edição, ela se trata, né, de uma... Exato. Censura. Porque dependendo do recorte que tu vai fazer, se tu não ouvir o outro lado, ou se tu, ou de repente, da forma que tu for, tipo, ah, não, nós ouvimos todos os lados. Mas da maneira que tu vai editar esse outro lado, tu pode gerar uma situação completamente desfavorável pra um, assim. É bem como a teoria do gatekeeper, né, que nós, estudantes de jornalismo, a gente aprende, assim, eu sou... Eu sou o porteiro. Eu sou o porteiro dessas informações. Quais informações que vão passar para que todo mundo veja? Exato. Aí, cabe a nós, assim, qual é um filtro, né? É um filtro. E é um tipo de censura, né? Um pouco mais disfarçado, digamos assim, do que era antigamente, onde tu tinha órgãos mesmo, né? Tu tinha tipo, toda aquela propaganda política voltada pro governo e toda a parte de tortura, toda a parte de ameaça, toda a parte de mortes, caras que foram exilados, que até hoje não se sabe onde é que eles estão, uhum. E se é que eles ainda estão aí, entende? Só que tu tem essa censura hoje em dia, sabe? Aquilo que a Andressa disse, de editar uma matéria, de fazer um recorte, obviamente tu sempre vai fazer um recorte daquilo que tu viu, porque tu nunca vai poder mostrar tudo, né? É um modo de agir do jornalismo há muito tempo, e talvez se não fosse assim, não fique legal de trabalhar com jornalismo, que tipo, a Mídia Ninja é uma coisa que trabalha de uma maneira totalmente expositiva, sem corte, sabe? Que às vezes os caras ficam uma hora e meia no protesto, numa assembleia, enfim, numa Câmara de Deputados. Isso acaba se tornando cansativo para quem tá tentando se informar sobre o assunto. Claro, eles estão tentando mostrar aquilo como tá ali. Mesmo uma visão deles, obviamente, que não tem como fugir da visão. Só que o fato de tu tocar tudo diretão também não é legal. Uhum. Só que a maneira que tu vai recortar, tu tem que mostrar nessa maneira as vozes dos dois lados, aquelas duas oposições, aquele conflito que tem nas opiniões. E aí tu consegue realmente tornar, fazer, no caso, uma comunicação mais democrática. Que é uma coisa que a censura de hoje em dia, essa tal censura disfarçada, acaba não deixando acontecer, né? Tu vê algumas edições, tu vê, por exemplo, vídeos na internet. A internet é legal pra combater, diríamos assim, essa censura de grandes emissoras, de grandes veículos de comunicação, porque a internet, tu tem muita circulação de conteúdo, tu tem muita circulação de informação, tu tem muita opinião, tu tem muitos pontos de vista e de lugares muito distantes, muito diferentes. E aí, com o fato de tu ter essa multiplicidade, não ter que ficar ligado sempre a uma emissora, a um grande chefão ou a uma grande família, tu consegue, diríamos assim, desmentir a tal censura da edição das grandes mídias. O cara viu isso nos protestos agora, né? Sim. Que tu tem diversas montagens até de programas de audiência, de grande audiência, programas tradicionais já na rede de domingo da televisão brasileira, que realmente mostraram e fizeram um recorte totalmente distorcido. Algumas chegam a subestimar, né? Algumas chegam a subestimar as pessoas. Que estão acompanhando. E eles fazem esse recorte totalmente distorcido e mostram, obviamente, um tipo de censura, e não só uma censura, mas ao mesmo tempo um direcionamento para um lado, que é o lado que eles querem mostrar. E eu acho isso crítico, né? Se tratando de atualmente, a gente tá a Constituição que dá que viabiliza a liberdade de expressão e tudo mais, os direitos, foi promulgada em 88 e tu já tem 20 e poucos anos disso, e mesmo assim tu tem uma censura camuflada que é muito forte e que consegue atingir muitas pessoas, muitas casas, muitas famílias, e forma muitas opiniões que talvez não seriam formadas se não houvesse esse tipo de censura. Claro, e talvez o pior sistema talvez seja esse, né? Esse que a gente acha que a gente tem uma democracia, mas que a gente acha que a gente tem a liberdade das coisas, mas que na verdade elas estão sendo, as nossas informações estão sendo bem direcionadas para um ponto ou para outro. Até a gente tem isso aqui, é bem... não é tão bom assim, não é tão eficiente. Não é como a gente vê um país em ascensão como, por exemplo, o Uruguai. Que a gente vê que está crescendo socialmente, crescendo politicamente, crescendo, como não dizer... Historicamente, economicamente tudo. Também, por causa que toda essa revolução com a economia rural está fazendo aquela parte para o Uruguai. Por que isso não está fazendo aqui no Brasil? Pois é, eu vi uma entrevista com o Mujica bem interessante, que é o presidente do Uruguai, né, se alguém não sabe, que ele fala que alguns métodos, ou a maioria dos métodos que ele usa no Uruguai, não poderiam ser usados no Brasil pelo tamanho territorial. É. Porque ele fala que, tipo, no Uruguai, todas as cabeças de gado são registradas. Não vou lembrar quantas são agora. Mas todas as cabeças de gado são registradas. E isso no Brasil é uma coisa que é impossível de ser feita. Tanto que tu tem latifúndios enormes e produção muito grande que tu não vai conseguir fazer esse controle. Só que é interessante tentar mudar as coisas do jeito que elas estão, sabe? Porque elas não estão indo pro caminho certo. Ele também comenta isso, agora que tu trouxe a pauta do Uruguai, ele comenta isso dizendo que, sim, ó, tipo, a parte das drogas, que ele legalizou a maconha, por exemplo, que essa é a pauta que bate, né? Que é a pauta que todo mundo vai perguntar, todo mundo vai querer saber do Mujica. Exato. Ele fala que, assim, ó, a pessoa que usa, ela não vai deixar de usar. estando na lei ou não estando na lei. A pessoa que quer, ela faz aquilo. Entende? Só que o fato de ele legalizar, ele combate o narcotráfico. E isso ele vê como um grande problema. Né? E só que toda essa parte ele pensou e ele fez porque ele via que as coisas não estavam dando certo. E ao invés de ele tentar consertar e de mudar a coisa como ela estava andando, ele pegou e simplesmente mudou. Ele mudou tudo, sabe? Vamos arriscar um lado, vamos fazer uma coisa. Se der errado, a gente para, a gente repensa, a gente exclui isso e a gente vai para outro caminho. Mas vamos tentar, vamos experimentar, ver o que acontece. Que aqui claro. a gente não tem isso, né? Aqui a grande questão também é que, desde que o mundo é mundo, as drogas sempre existiram e as pessoas sempre experimentaram. Se a gente for ver, a guerra contra as drogas, ela é uma coisa recente. E que não deu certo. E que não tá dando certo. E que não dá certo. Os Estados Unidos já admitiram isso, que não deu certo. Exatamente. O Mujica, ele mostra que não deu certo, sabe? E ele mostra como a violência no Uruguai tá diminuindo agora, que ele legalizou, sim, por exemplo. Que tem um narcotráfico menor. Porque o cara não vai querer traficar uma droga que é legalizada, cara. Sim. Sabe? Só que é interessante que ele também diminui... E tem o controle da qualidade daí dessa isso. droga também, né? As pessoas não vão sair consumindo qualquer coisa também. Tem aquele documentário Quebrando o Tabu, que inclusive o Bill Clinton, se não me engano, ele admite que essa guerra às drogas que os Estados Unidos iniciou, né? Como botando uma bandeira assim, ela não funcionou, ela foi péssima. Assim, é um combate fajuto, porque exato. O cara que quer, ele vai atrás, ele vai conseguir aquilo, porque vai ter gente que compactua com a ideia dele, sabe? Só que e é por isso que o crime organizado, enfim, tudo mais, tem a potência que tem hoje em dia no Brasil. É a coisa que mais move é o que, dinheiro, é o que, né? É o que prova, assim. É complicado. Só que é interessante também ver que o próprio Mujica diz que ele não é a favor. Tipo, ele não acha legal. Ele acha que faz mal à saúde, como qualquer droga, uma hora vai fazer algum tipo, vai dar algum tipo de efeito colateral. Tanto que ele, ao mesmo tempo que ele legaliza a maconha, que é uma droga totalmente banalizada, totalmente vista com olhos já de preconceito, por gerações, ele diminui o consumo legal de álcool e de cigarros no país. Sim. As pessoas vão ter um limite de litros, diríamos assim, para consumir ou comprar de álcool e maços de cigarro também. Porque essas são drogas que estão culturalmente com a gente, mas que também fazem mal. E aí ele pega e fala que não. Se é para acontecer, tá. Acontece, mas acontece dentro da lei, de uma maneira que a gente possa controlar isso. A gente se estendeu mais na pauta do Uruguai do que na pauta da censura, mas uma coisa levou a outra. a plaquinha de aplausos lá, isso apoia. Tá, mas então voltando mais pra produção cultural, então, né, um rumo no nosso programa, já que a gente tava aqui divagando. Falando da produção cultural mesmo, musical, quando eu fui tentar procurar, assim, pra gente preencher essa pauta, né, que não poderia deixar de faltar, a gente tem que levar em consideração também não só o período da censura, mas também da redemocratização do país. No caso que as culturas juvenis ou não, enfim, voltaram a ocupar os espaços que antes lhes eram negados pela falta de liberdade civil, né? Então, nesse sentido, geralmente o que mais se destaca nessa pauta é as questões do rock em Brasília, que começou a aparecer, né, depois da pós-repressão ali. Ah, e toda aquela galera ali, como a Plebe Rude, o Aborto Elétrico, e são coisas que a gente já trouxe pro programa, que a gente já tocou. Mas é uma pauta interessante de trazer isso. Interessante. E em São Paulo, né, é o punk no ABC, sim, que é também, já foi muito falado aqui, muito discutido aqui. Mas então, não sei se o Gabi quer comentar um pouco sobre os sons que ele trouxe. Eu trouxe, pra variar, é uma coisa que eu gosto do rock daqui de Santa Maria e dessa parte mais antigueira ali nos anos 90. Eu trouxe duas músicas da banda Fuga, da qual eu não vou me estender muito pra falar, mas que eu acho legal. Eu trouxe esses sons porque eles expressam na letra uma forma de protesto bem legal, que com a censura prévia, que era o que os caras tinham que mandar o documento para ver se a letra se poderia ou não, eles botam claramente na letra deles a crítica que eles não poderiam, por exemplo, fazer numa outra época. Aí eu trouxe duas músicas da Fuga que eu acho bem interessante, é Sentimento Perdido e a outra para eu me localizar. Gente, né, emoções esse script na cidade. Não faz sentido nenhum. Ele tem uma folha certa e a outra de cabeça para baixo, uma folha certa. O nome disso é reciclagem. O nome disso é planejamento, planejamento de meio ambiente. Não, isso daqui é teste de sanidade. A placa de riso e a placa já foi posta. Não, eu gostei muito dessas plaquinhas. Quem foi que fez? Ela é isso. Tinha que ser. Foram impressas. Então, um pouco, não sei se tu quer comentar mais. Não, é isso, porque nas letras deles eles trazem essa crítica que talvez não pudesse ser trazida no período de censura forte mesmo aqui, sabe? Uhum. Aí como eles são uma banda que se formou ali em 87, 88, lançam em 89, 92 os álbuns, eu acho interessante trazer porque eles sempre trazem consigo a crítica. Uhum. Falando um pouco da minha dica que eu trouxe pra essa pauta, é de âmbito mais nacional mesmo, e eu acho que o som ele meio flertava com o que o Léo trouxe sobre o tributo a Belchior, né? Que eu não sou exatamente fã, mas respeito muito, e achei que os sons assim combinavam. A minha dica é o senhor Taiguara Chalar da Silva. Deus o livre. Tios o livre, né? Porque eu resolvi trazer ele porque eu sei que o Jukebox já tinha trazido essa pauta. E eu sei que geralmente os sons acabam se repetindo quando o assunto é a ditadura e tudo mais. E daí todo mundo conhece os sons do Chico Buarque, toda aquela galera lá. Então eu trouxe ele porque, cara, ele foi o cara mais censurado da época, e geralmente as pessoas só falam sempre das mesmas e das mesmas músicas. Então eu trouxe esse carinha aqui, que ele, né, ele, enfim, ele tem os pais brasileiros, mas ele nasceu no Uruguai. Como é que é? Um brasileiro nascido que, no Uruguai? Nasceu no, mas foi por um desvio de percurso, porque o pai dele estava em turnê. Essa é a explicação. Então ele está em moção. Exato, o pai dele era ele toca bandoneon. Bandoneiro? Não, bandoneonista. Não. Nossa senhora. O Molina tá vindo aí exatamente pra ele está. Cadê? Abram alas. Cadê o Aurélio? Bandoneonista. Bandoneonista, muito obrigado. Ele tocava bandoneon. O mesmo do Astor Piazzolla. Ele não só sana as nossas dúvidas, como ele fala com sotaque. Sotaque correto. Eu só. E o pai dele, então, era o bandoneonista e maestro Ubirajara Silva. Né? Ele foi um dos músicos brasileiros aí que mais lutaram contra a repressão. Tanto que ele teve 2 discos inteiros censurados. Então, tipo, não é meia dúziazinha de música. Ao todo, foram 68 canções censuradas e toda a família dele perseguida. Nossa. É pesado, pesado, né? Pesado, pesado. E ele só conseguiu ter a sua obra liberada, então, pela censura em 1982. E a canção, então, que mais sobressaiu, assim, que é uma canção que tem uma letra muito linda, inclusive, é Que as Crianças Cantem Livres, é uma das suas obras mais celebradas, assim, foi a que a gente trouxe, inclusive, pra galera ouvir. E Cavaleiro da Esperança também, que foi uma homenagem que ele fez ao Luiz Carlos Prestes. Então, aí, devido à vida bem conturbada, assim, e o ativismo dele, ele teve que se exilar, auto-exilar, né, várias vezes, teve em Londres, ele estudou na Guildhall School of Music and Drama, acho que é isso, e ele gravou o Let the Children Hear Music, que nunca chegou ao mercado. Só que ele se tornou o primeiro disco estrangeiro de um brasileiro censurado no Brasil. Olha só que chique. Nossa. Em 75, então ele voltou ao Brasil e ele gravou o Imira Taíra Ipe, com grandes nomes também, tipo como o Hermeto Pascoal, que eu acredito que bastante gente conhece, e participação de músicos como o Wagner Tiso, o Toninho Horta, o Nivaldo Ornelas e o Jacques Morelambão, o Novelli Zé Eduardo Nazário e o Ubirajara Silva, né, que era o pai dele, e uma orquestra sinfônica de mais ou menos 80 músicos. Então, quando esse disco estava para ser lançado, né, que foi organizado um espetáculo para esse lançamento, esse espetáculo de lançamento do disco foi cancelado e todas as cópias foram recolhidas pela ditadura em poucos dias. Então não chegou a ocorrer o evento. O pessoal tá dizendo aí pra gente que a gente tá correndo contra o tempo aí. Mas então é isso, ele chegou a fazer um relativo sucesso, mas hoje em dia, então, ele é relembrado em flashbacks em rádios AM, FM e aqui no Santa Demo também. É isso aí. Então, agora, pro nosso pacto, a gente vai ouvir do Taiguara Que as Crianças Cantem Livres e Cavaleiro da Esperança e da Fuga, Sentimento Perdido e Emoções na Cidade. Toca lá, Molina. Passa e atravessa as avenidas, e o fruto cresce, pesa, enverga o velho pé, e o vento forte quebra as telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta. Pode não ser esse calor o que faz mal. Pode não ser essa gravata o que sufoca. Ou essa falta de dinheiro que é fatal. Vê como um fogo brando funde um ferro duro. Vê como asfalto é teu jardim, se você crer que há um sol nascente avermelhando o céu escuro, chamando os homens pro seu tempo de viver. Cantem livres sobre os muros e ensinem sonho ao que não pode amar sem dor. E que o passado abra os presentes pro futuro que não dormiu e preparou. Estrela d'alva.

da sua mão. Eu me sinto triste. Seria bom flutuar sobre o teu corpo só pra desatar o nó que eu sinto. Alguém me empurra para baixo. Eu posso estar caindo, mas ainda estou acordado. Eu vejo as favelas como desertos, onde sopram ventos que dissolvem sonhos. A gente acabou de ouvir o Pacto, né, que teve a participação do Gui e da Andressa aqui na mesa. E as músicas que a gente ouviu foi... A última foi Da Fuga, Emoções na Cidade, anterior Sentimento Perdido. E as duas primeiras músicas, a primeira foi Taiguara, Que as Crianças Cantem Livres, e a segunda Cavaleiro da Esperança. Então, muito obrigado para vocês, que um debate caloroso, uruguaiano também. Nos estendemos, fãs do Pepe. Mas também a gente criticando sempre a censura e também adorando o Pepe, aquele monstro revolucionário. Lindinho. Então agora nós vamos para o último bloco desse programa, que é o Mão Direita. Toca aí, Molina. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Do espelho, sem que ninguém a visse, Miss Linda, Feia, Lindonéia de Zé. Então, para o nosso Mão Direita, pro nosso mão direita, a gente pegou nada mais nada menos do que teve um disco tributo a nada mais nada menos que o famoso sumido Belchior. E foi, ultimamente, acho que daqui uns 3 anos atrás, ele tava no Paraguai, sumido. Acho que foi até o Pânico da TV que pensou assim... Foi Fantástico, fez também uma reportagem sobre isso. É, foi o Fantástico. O Pânico, eles só fizeram uma coisa assim, tá, cadê o Belchior? Então a gente vai zoar com ele também. Tava dando uns rolês. O pior é que o foda disso que eu achei, tipo, ninguém parecia muito preocupado em saber onde é que o cara andava. Todo mundo tava meio preocupado com a dívida do estacionamento lá. Ah, é mesmo. Ele tinha deixado os carros dele lá ligado. E vazou. Mas a princípio, assim, apesar de tudo que o Belchior fez, apesar não, a gente vai incluir isso, porque o Belchior, pra mim, ele foi um baita de um músico. E também um baita de um exaltador da América Latina, sem dúvida. E um pessoal, um coletivo de artistas do Brasil lançou e disponibilizou gratuitamente o disco Ainda Somos Os Mesmos, que é um disco tributo a todo o Alucinação, lançado em 76 pelo Belchior. E dos nomes mais ilustres que estão nessa coletânea tem o pessoal da Nevilton, que veio até aqui em Santa Maria para tocar no Macon dos Circos. O Nevilton também participou de um tributo à Raça Negra, né? Aquela Vida Cigana. Ainda... Estão aí nos tributos. Eu ouvi é isso. Muito massa. Eu ouvi isso. E massa foi também que quando eles tocaram aqui, as gurias ficaram gritando lá, Raça Negra! Raça Negra! E todo mundo... Ei, ó, que louca essas gurias quando eles começaram a tocar a só pra dar E eu não tinha conhecimento desse tributo do Raça Negra até uns 4 minutos atrás. E também, além do Nevilton, tem o Lucas Vasconcelos, integrante da Letucci, e a banda Transmissor, também conhecida no cenário underground do Brasil. Então agora, pra gente tocar nesse mão direita, a gente vai tocar a Dario Júlio e os Franciscanos, até um debut de um projeto desse cara, tocando a música mais ilustre do Belchior, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Depois a gente vai tocar a música Como Nossos Pais, interpretação do Philip Long. E por último a gente vai tocar Sujeito de Sorte, cantada pelo pessoal da Nevilton. Então, toca aí, Molina. Latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que o antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas, caminhado meu caminho, papo som dentro da noite, e não tenho amigo sequer. E não acredite nisso não, tudo muda, e com toda razão. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vivendo do interior. Mas sei que tudo é proibido, aliás, eu queria dizer que tudo é permitido, até beijar você no escuro do cinema, quando ninguém nos vê. Não me peça que lhe faça uma canção como se deve, correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. São as palavras, são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Mas não se preocupe, meu amigo, com os horrores vez que eu lhe digo, isso é somente uma canção. A vida realmente é diferente. Quer dizer, a vida é muito pior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas um cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde, às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de você. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde, às três, que à noite eu tenho um compromisso e não posso faltar por causa de você. Eu sou apenas um rapaz. Mas sei que nada é divino, nada, nada é maravilhoso, nada, nada é segredo, nada, nada é misterioso, não. Falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar, e eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão, beija minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vívido no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo, tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais.

sangrado demais. Eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu tenho sangrado demais. Eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Vocês acabaram de ouvir Nevilton, Sujeito de Sorte. A anterior foi do Philip Long, Como Nossos Pais. E a primeira música foi Dário Júlio e os Franciscanos, Apenas um Rapaz Latino-Americano. Fechando com classe, então, esse Santa Demo com nada mais ou menos com esse tributo lindíssimo desse coletivo. Então, o Santa Demo de hoje vai ficando por aqui. Né? Lembrando que quem ganhou o sorteio do disco Better Late Than Never, do Southern... Da Southern Savage Souls. Foi o Lucas e a Márcia. E é isso então, o Santa Demo fica por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem ligados também nas nossas redes, facebook.com/santademo, twitter.com/stademo. Vejam o nosso blog www.fsm.br/santademo e também nos deem sugestões pelo santademo800am@gmail.com. Foi uma honra apresentar contigo, Carolzinha. Exatamente o que eu digo. Então, adeus, até logo. Boa tarde. Vim, falei e fui. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta. E agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. O FSM, 15 horas e 5 minutos. Você sabia que para aprender cada vez mais, é possível usar todos os lugares como espaços de aprendizagem? Você que é aluno, aproveite todas as atividades que fizer ou lugares que frequentar, para aumentar o seu conhecimento. Você que é responsável por uma criança ou jovem, incentive que ele vá a centros culturais, museus, cinemas, teatro. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. Alô, amigos da Rádio Universidade, dando sequência às transmissões de festivais nativistas aqui nos 800 AM, nosso destino desta feita é a cidade de São Cepé. Décimo terceiro a parte do Sinuelo da Canção Nativa. Dias 25, 26 e 27 de abril, a partir das 20 horas e 30 minutos, direto do Ginásio de Esportes Neri Bueno Lopes, em São Cepé, onde músicos, poetas e compositores estarão nos emprestando sua arte. Rádio Universidade, pelos palcos do Rio Grande, a rádio que toca cultura. Uma tarde, donde crescem los trigales, província de Santa Fé. O continente americano toca, canta, dança e vibra com a sua arte, sua cultura, sua gente e sua história. A Rádio Universidade de Santa Maria apresenta Raízes da América. Produção e apresentação de Chico Sossa. Edição e supervisão de Milton Oliveira. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Do Uruguai ao México, das Antilhas à Patagônia, da Mata Atlântica à Cordilheira dos Andes, do Condor à Asa Branca, do Pampa ao Altiplano, dos Astecas aos Incas e os 30 povos guaranis. Raízes da América. Voy alumbrando caminos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Voy alumbrando caminos, soy el sol. Estamos iniciando o nosso programa Raízes da América e vamos fazer o nosso passeio pelos ritmos, pela cultura latino-americana, do Uruguai ao México, do Caribe ao Muro Andino, do Oceano Atlântico ao Pacífico, passando por todas as regiões, Platina, região andina, países do Norte, América Central, México, Caribe, enfim. A gente faz um entrelaçamento aqui para vocês de todas as bandeiras, mostrando a variedade rítmica que tem o nosso continente. Vamos ouvir nesse bloco Los Trovadores del Norte. Este grupo, Trovadores del Norte, que tem uma preciosidade de trabalho vocal muito bem organizado. A música tradicional Puente Pessoa. Depois, Vitor Jara. Vem lá do Chile, Vitor Jara, fazendo esta homenagem ao Che Guevara com a música El Aparecido. E encerrando a Violeta Parra, dela mesmo, La Inhumana. Chinita del puente Pessoa, donde te besé. Que extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida del alma, no existió el dolor. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los camineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Quiero volver a contemplarme en tus ojos campar, y que me beses como te besé, bajo la sombra del jacarandá. Y ese largo camino que hoy el destino de ti me alejó, no podrá la distancia vencer a las ansias de unirnos tú y yo. Entonces cantaré, ardecita de amor, a ese cielo divino, cielo correntino que nos cobijó. ¿Cómo estará en la ensenada el viejo ceibal? Los jazmineros y orquídeas en flor, a quien cantó dulcemente el zorzal. Del puente Pessoa, donde te besé. Que extasiada en mis labios, tú me repetías, no te olvidaré. Tardecita de sol, fiel testigo de amor. En el puente Pessoa, querida. herida del alma no existió el dolor. Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó. El pobre siente su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Su cabeza es rematada por cuervos con garra de oro. Como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20. Porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allí, por allá. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela. Me encontré con la inhumana y dije postrado a sus pies: señorita, si me admite el corazón le daré. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. El martes segundo día en su puerta me paré, muy atento, muy afable, muy alegre y muy cortés. Señorita, si me admite el corazón le daré. Y me contestó enfadada: hoy día no puede ser, mañana al anochecer. La tarde saliendo yo del café,